coisinha maravilhosa, hein, Lacarte? Vamos lá, Maurício, Januário já deu o ar de sua graça aí. Isso, Barbosa, hoje aqui na Rádio Paralela nós vamos apresentar mais uma deliciosa receita pro seu final de semana. Quem tá aqui pra falar com a gente é o mestre em artes marciais culinárias, Januário Lacarte. Tudo bem, Januário? Como é que vai, meu nome, Maurício Menezes? Tudo bom. E você, meu fraterno amigo, Januário Lacarte? Não, peraí, Januário sou eu. Você que é o Francisco Barbosa? Claro, né, Januário? Não é que eu admiro tanto você, Barbosa? É. Que eu acho que eu sou você e você é eu. Deu. É mais ou menos um negócio meio brandoniano. Tá bom, já puxou o saco bastante. Vamos lá. Qual é a receita que nós vamos ensinar hoje? Vamos lá, Francisco Barbosa. É uma receita deliciosa, simples, barata, prática, efervescente, carismática. Que isso? Muito boa, é uma receita muito apropriada para esta época do ano. Tá, fala que receita é, Januário. Atenção, deixa eu beber um pouco d'água aí, vem. Bebe água aí, Januário. Tá, que receita que é, Senhoras Januário? E senhores, anotem aí, peru com ovos ao molho dendê. Uma beleza. Puxa vida, Januário, isso deve ser uma beleza mesmo. Maravilha, vamos lá, Maurício. Vamos lá, pode parar. Papai, senhor professor doutor Januário Alacarte. Faltou honoris causa. Tá, honoris causa, pronto. Obrigado. Deixe-me alertá-lo. Pois não, Barbosa. Cuidado com a sua receita. O senhor está muito assanhado para o meu gosto. Não, Barbosa. Tá, vou tomar essas facas do senhor e fazer uma cirurgia se o senhor não baixar sua bola. Não, Barbosa. Tá. É que esse mês aqui, eu vou dar várias receitas de peruzes. Várias receitas de peruzes. Existem várias maneiras de preparar um peru. O quê? Tá ouvindo aí, Barbosa? O que é, Januário? Esse rapaz aí não entende nada de cozinha. Ah, é claro, quem entende é você. Existem várias maneiras de fazer um peru caprichado. Sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Anotando aqui. Lápis e papel. Lá, pegue. Um peru bem caprichado. Pegue um peru bem caprichado. Mas qual é o tamanho ideal para o peru? Ai. Bom, aí depende, não é? Depende do tamanho do peru da família. Depende do tamanho da família. É. Ô, Januário, peraí. Peru e a família é Natal. Dá essa faquinha aqui. Deixa eu afiar a faquinha aqui. Peraí, Barbosa. Vai falando. Você vai cortar aí, Barbosa. Vai falando aí que eu tô aqui só ouvindo. Vamos lá. Qual é a pergunta mesmo aí? Qual é o tamanho ideal para o peru? Ah, sim. Aí depende do tamanho da família, não é? Sim. Se a família for média, Barbosa. Peru médio. Sim. Se a família for grande. Um peruzão. Sim. Agora, se a família do Cacau Patuí, por exemplo. O que tem? Aí pode. Uma família pequena. É, uma família pequena. Aí pode ser qualquer peru que resolve, não é? Tá legal. Tá bom, Januário. Tá certo. Tá bom, mas se for uma família média que come muito, aí o ideal é um baita de um peru, né, Januário? Rapaz, tá aprendendo, hein? Obrigado, Januário. Tô gostando de ver, hein, Barbosa? Tá certo. Bom, vamos lá, então. Esse rapaz entende tudo peru, hein? Vamos lá. Januário, sem comentários, vamos à receita. Lave bem o peru. Para. Falando bem pausado para você poder anotar, não é? Eu tô percebendo, já. Vamos lá. Lave bem o peru. Para tirar todas as impurezas. Tirar as impurezas. Vírgula. Coloque num papelão com água quente. Papelão, meu Deus. Aí, tá vendo? Papelão? Panelão. Botar no panelão, ele não vai cozinhar. Tá bom. Coloque num panelão com água quente. Coloque num panelão. Como é que eu consegui ler papelão aqui? Mas, Januário, não precisa depenar o peru, cortar a cabeça do peru? Não, claro que precisa. Ora, tem que tirar a cabeça do peru. Sim. Aí, né? É, vai ficar o peru sem cabeça. Tá certo. Não tem aquela levada mula sem cabeça? Tem. Então, coloque... No panelão com água quente. Sim. Panelão com água quente. Vírgula. Quando o peru estiver bem quente. Quando o peru estiver bem aí quente. Aí sim, enche a mão, pega e coloque os ovos. Peraí. Me dá minhas saquinhas aqui, devolve as saquinhas. Me dá as faquinhas aqui. Peraí, Barbosa, você vai cortar aí, Barbosa. Eu tenho uma dúvida. Como é que a pessoa vai saber se o peru tá quente? Bota as costas da mão no peru. Você não sabe ver quando a pessoa tá com febre? Tá certo. Então bota assim a mão assim? Bota a mão no peru, né? Tá certo. Você não sabe. Pera aí, o que é isso? Vamos lá. Deixa o peru de repouso. De repouso. Por vírgula. 8, vírgula, a 10 horas, vírgula, até ele ficar bem macio. Sim. Por quê, já? Por quê? Tem que amaciar o peru, né? Tá certo. Peru duro, chega, acabou. Ei. Não tem mais receita nenhuma. Barbosa. Fica vocês com essas risadinhas aí, tendo viadinha de piranha, que gracinha. Todos os crianças, parece as crianças, os velhos bobos. Barbosa. Que é isso? Por favor. Ô, Roberto, me passa esse facão maior aqui. Pera, Barbosa, você vai deixa, cortar, Barbosa. Deixa eu dar um, eu fazer uma falando. Cirurgia a propósito da receita, Barbosa. Do Januário, vem cá. Não, vem cá, Januário. Aí, vem cá. Rádio. Paralela.